pantana dormindo, na lida de boiadeiro, nós vinha balanceando mais de 2000 pantaneiras. Lá no chão de Mato Grosso, sofrimento redobrou. Num trecho feio da mata, uma pintada estourou. No meio dos pantaneiros, meu cavalo relinchou. O sertão estremeceu quando a boiada estourou. Boiada, e lá no rio Paraná, joguei uma boiada na água, conseguimos atravessar. Juntei uma rei na mangueira, sem deixar boi embolar, e sem nenhuma arribada, sorteu o gado pra invernar.